Só pela cidade vive, deixa a mente livre tal. Cidade se entrega geral, sou fusal. Bate forte, certo no grau e tal. Na frente da gente, o sinal apazental. União, papo de quinta local. Que passe bem longe com mal de trabalho. Paga doce, mera tristeza. E cada copo seu barro. Já me abençoe, ó Pai, me livrai da insônia que trai Babilônia, que cai low vai fire, low rider, sai da frente, se não tô ligado. Mente Jedi, oriente, samurai, se oriente, vai alcançar e traiçoeiro, subtrai, vai vazar, bye bye. Mas vale o zagueiro em pé que o Neymar cai, cai. O cancan se desfaz, na paz navegar. E o bom rapaz na praça se atrai, logo a casa cai. Se não for sagaz, pra saber que há sonhos que da planta extrai. Então sonhar, vixe, gosto vagal, também quero do rachicho. O high, ó pai, cercas elétricas na métrica do high. Uns nascem pra xingame, outros nascem pra renda. Pela cidade vive, deixa a mente livre e tal. Cidade se entrega em geral, sou fusal. Bate forte, certo no grau e tal. Na frente da gente, o sinal apazental. E é um papo de quintal local. E passe bem longe, o mar de safaê. Paga doce, mera tristeza. E cada copo seu vaso. Na Babilônia saia, acho desse coma. Tô me sentindo Nero, botando fogo em Roma. Tapaia, não aceita baia, saia da tocaia. Não fuja da raia, cria seu império. Maia, não traia, faça valer seu próprio esforço. O fácil pro que é difícil, o diabo torce o pescoço. Eu torço e retorço, o inverso pra não cair. Tô firmão na atalaia, sou vigia daqui. Fênix que ressurge da cinza, rápido tipo ninja. Procura e dá o amor para quem precisar. Deixa eu curtir me avisar, ao som de um Damião, o cérebro agiliza. Me sinto quase um tupã, com blunt de hortelã. Linha de frente afegã, não confia em talismã. Então passa amanhã. Soltando palavras ao vento, meu dedo para essa frase na reta final. Se o seu desempenho é lento, o momento da base te faz encaminhar. Cidade vive, deixa a mente livre e tal. Cidade se entrega geral, sou fusal. Bate forte, certo no grau e tal. Na frente da gente, o sinal apazental. E é um papo de quintal local. E passe bem longe, o mar de safaê. Vaga doce, mera tristeza. E cada copo seu vaso. Estacionar nas pistas, pela Vila Nativa. Horizonte à vista, avenida Messias. Meliante malícia, o sujeito se liga frontal. A colisão aqui no Brasil é fatal. Na moral, maravilha. Bom sujeito respira, sem ficar à deriva. Infiltrado no clima, à procura da rima. Pupilamente em China, geocidade ensina. Como a vida é ferida, feroz. Nossa voz, albatroz, borrador. Bem veloz, borrasante, na cidade do amor, vencedor, somos nós. O caminho buscar, proclamando a dia. Minha paz, vou buscar, vou que vou. Apertou, atuou, vai, vai, vai. Nesse flow, se ligou, farol é. Quer mais, quer sentir, progredir, sair da Babilô, encontrar sua paz, entender o seu dom. Cidade vive, deixa a mente livre e tal. Cidade se entrega geral, sou fusal. Bate forte, certo no grau e tal. Na frente da gente, o sinal apazental. União, papo de quintal local. E passe bem longe, o mar de safaê. Larga doce, mera tristeza. E cada copo seu quarto.